Toca agora o gong, começa o primeiro round. O ringue está pronto pro combate, o confronto. De um lado, peso pesado, enfrentando e sendo desafiado. Use bem o jab, veja bem. Soco, soco, vamos ver quem é quem. Preso nas cordas, sem sair de agora. O assalto acabou, mas continuo lutando. Toca agora o gong, começa o segundo round. O ringue está pronto para a luta do momento. De um lado, peso pesado, enfrentando e sendo desafiado. Use bem o jab, veja bem. Soco, soco, vamos ver quem é quem. Ídolo Popó te derruba sem dó. O adversário vai à lona. Cruzado, o direto, vamos lá, levante a guarda. Dê valor à sua vida, fuja, use a esquiva. Não desanima, cabeça vazia é oficina. O gongo já foi suado, o tempo já é contado. Garanta o seu espaço, derrube o adversário. Tyson Holyfield, dono do melhor cruzado. Muhammad Ali na história, o melhor pesado. Saia das cordas ou irá beijar a lona. Capacidade, força de vontade. Nunca é tarde demais, ossos do ofício. Levante a cabeça, vá atrás do seu objetivo. A regra da luta você já conhece. Esse é o desafio pra vir que você merece. Um open, se proteja, use a esquerda. Se mexa, levante a cabeça. Terceiro round, sou o gong, já começa o jogo. Controlando a adrenalina e usando a malícia absoluto para não cair. Se defendendo, se esquivando pra não ser derrotado de ponta a ponta. Tomamos conta do ringue, o cinturão não perderei nem o apetite na batalha. Respirando vitória, lutadores gravados na memória. A vida é cheia de combates, não perca a chance. Revanche, oportunidade, 1, 2, 12 rounds. E tudo se define nessa história, o nocaute. Oh!